Obrigado. Não, papá autorizado, a Nero Mandir, pista no zero. Azul 4065, chame Recife 251, na Terra 28, decimal 35. 251-2835, azul 4065, obrigado. 1-1-4-4-5-2. Hotel Papa autorizado decolagem, pistana 0, vento 60 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, Delta. Gol 2009, chame Recife 251, na Terra 28, decimal 35. Chame Recife 251, na Terra 28, decimal 35. Ecozolo novembro, prossiga. Afirma o transplante acionado POB. Então, até o papai, decola 216, chame o controle no 20, decimal 8, morro. 208, obrigado, por quê? Sané 6314, aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Delta, seu papá passando 1600, confirma. Então, no 620, confirma que está fazendo algum desvio? Negativo, então, no 620, eu falo todo Serra Vida 369. Negativo, não foi autorizado Serra Vida 369, vou no 620, vou em Serra Vida 366 da presente. Negativo, 369, então, 369 é entrada normal, botou o segredo, ó. 366, tenta para em... Eu deveria ter mantido a chegada, após TAP seria autorizado ou o Serra Vida 366 ou o Serra Vida 368. Manteve a chegada, passando a próxima área, chegamos pela demagem. E a próxima área a gente foi polarizado com 366, que é o estado normal, estou procurando. Gente, após Mário, voo TAP, como já passou a posição em TAP, está autorizado o Serra Vida 366, descido até 4 mil pés com ajuste 1-0-1-2. 4 mil, Papa Romeu Delta, Hotel Papá, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para nível 430. Delta, Hotel Papá. Falagoro, Azul 2662. Azul 2662, acione identificação dessa proa da posição AMAN para nível de voo 080. CD autorizado para 080, proa de AMAN, Azul 2662. Afirmativo. Voo no 620, reautorizado descida para 2.500 pés, ajuste na 012, autorizado procedimento RS-9, reporte passando Serra Vida 366. Azul 2662, pode descer no ponto ideal? Confirme qual seria o ponto ideal. Daqui a 4 minutos. Gente, autorizado descida no ideal. Obrigado. 790, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 4 mil pés, 1-2-2-7-9-0. Sané 6314, desça para nível de voo 050. 050-6314. Voo no 659, chame Recife 251, alterno 28, decimal 35. 251-2835, obrigado. 3835, acima identificação, desça via chegada Golf para nível de voo 090, reduza 2509. Oxana 6227, ponto, Oxana 6227, autorizado. Alinhar o decolar, pista na 0, vento na 7, 0 graus, 09 nós. Aí decola, não, 90, Oxana 6227. Passaria 2231, acima identificação, desça via chegada a Mari para nível de voo 060. Desça via 060, chegada a Mari. Whisky Kilo Zulu, está afastado a 30 milhas de Salvador, tem frequência livre. Eco Zulu Novembro é autorizado, Ciaso. Romeu Delta, Hotel Papá, chame Recife, 1288, ao termo 260. 288, 260. Autorizado, voo CAVI 2366 para 2790. CAVI 2790, autorizado CAVI 2366, desça para 2500, autorizado procedimento RNAV. Ajuste o 9092. 3500, autorizado RNAV 2790. Final do procedimento, visual, voo 60. Gol na 620, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, Oxana 6227. Oxana 6227, contato radar de colagem, cima via da EL para nível 360. 360, 6227, já vou a Leda? Pós 2000, vai autorizar. Leda, pós 2000, obrigado. Boa tarde, voo 620. 1620, autorizado pouso pista na 0, vento na 7, 0 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10, 1620. Canal 6314, após Mário Voissap, após chave 366, descida até 4 mil pés com ajuste na 012. Mari Tassi, após 366, 4502. 3835, reduza, 2209. 2209, então, número 3. Azul 2662, desça para nível 050. Azul 050, azul 2662. Passaria 2231, informe velocidade. Está batendo 240, 250, acelerada. Gente, reduza para 2309, passaria 2231, é o número 5 na aproximação. Sem problema, reduzindo 230, 2231, passaria. 3835, desça para nível 060. 060, 3231, reautorizado nível de voo 070. 070-2261. Presente no azul 2662, poderia voar a posição TOC, inclusive para evitar formações? Autorizado, TOC. Para 2231, reduza para 220 nós. Reduzindo 220, 2230. O 2790, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, boa. O Eco Zulu 90 é avistado, autorizado pouso pistão na 7, vento 160 graus, 09 nós. Que pouso, Eco Zulu 90. Torre Salvador, boa, azul 2790, final da Renata. Azul 2790, boa, continue a aproximação, bate pista livre. Avio China 012. Guardando pista livre, 2790. Bom, 1620, são 226, direita 121, décima 1. Vitor Índia Juliette, autorizado táxi. Mantenha antes do ingresso, não. Acho que devido ao tráfego que irá livrar na mesma. Juliette, a gente considera autorizado o táxi recorte na ótica. Seis, ajuste na 012, reporte nacional. Operacional, né? 17. Azul 2790, autorizando pouso, pista na 0, vento 160 graus, 08 nós. Ele pouso 2790. Papatango Eco Zulu 90, solo de 27, confirma bate 5. Libera a direita, estaciona a frequência livre, boa tarde. Boa. Azul 2662, reduza para 2109, vai seguir tráfego 2 horas 13 milhas no Nordeste. Da nível 050 para 2500, faz um arroz 320. Redução 210, azul 2662. Dois, 231, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 050. E esquerda 050, 2231. Vou limite a radial 280 de Salvador. 280 de Salvador, 2231. Do 2662, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000-0012, azul 2662. A 3835, desça para nível de voo 050. 050, a saída 2231, desça para nível de voo 060, reduza para 2009. 200, descendo para o 060. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá Francisco. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá Francisco, espera a 9MS, Vitor Romeu, para Salvador, decolou, está mantendo agora o 510, número 6. Gente, mantenha-se condições visuais, reporte Paris. Gente, mantenha condições visuais, retornará em Paris. Estacionado 0197 no transporte. Sim. Azul 2662, informa que seguirá tráfego posição de 12 horas e 6 milhas. Tá quente, 2662. Zulu novembro autorizado, acionamento e reporte táxi. Vitorino de Juliette autorizado a decolagem e pistão na 7. Vento na 7, 0 graus e 1 na nós. Eco Zulu novembro, reporte papá. Ajuste na 0 na 2. O Torre Oxenã 63 e no 4, estabilizado no final do procedimento. Autorizado procedimento azul 2662. 6314, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 2. 6314. Azul 2790, sinal 230, direita 1 no 2, 1 no decimal 1. 211, azul 2790. Azul 2235, após Pelô, pro lado Ferra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 2. Autorizado a final da RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Quem reporte pelo Serra Vitor 366, desce 2500, vai reportar passando Serra Vitor 366, na 3235. Traga 3567, mantenha um ponto de espera. Mantenha, só 3567. Eco Zulu novembro autorizado, alinhar e manter pistão 7. Período 2231, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.512. Minha 13 no 4, autorizado voo de pista no 0. Vento no 7, 0 graus, 1 no nós. Livre pouso no 0, minha 13 no 4. Passaria 2231. Passou no 366, azul 2662. 2662, chame a torre em 1895. 1895, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2662. Azul 2662, boa, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 012. Aguardando pista livre, prosseguindo a aproximação, azul 2662. Posição, Eco Zulu November. Né? 567, condições de decolagem imediata, 5 autorizado? Sim, ok. Após a passagem do rebote que pousa na 1-0, autorizado o alerta manter inicialmente o 3567. Após a passagem do avião, que ali mantém o 1-0, tá 3567. Faz leite, papá, prossiga a Ceasa, reporte quando visual com o campo. Atango, Eco Zulu November, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 160 graus, 09 nós. Na M3 no 4, sinal 234, agilizando em direita 121 e decimal 1. Agilizando 21 no rodo. Papatango Eco Zulu November, decolar 234, mantenha a proa até atingir a linha do litoral. Após segue corredor axé, chame o controle 120 decimal 8. Vamos ver. 208, Roberto. Boa tarde, acione identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Chegada a Mari, desça para o 050. Papá, Juliette Papá, já visual com campo, na proa do Ceasa, poderia informar só, ajuste? Papá, Juliette Papá, aqui Negão, no 012, chame a torre em 11895. F1 no 012, chamar a torre 10895, Papá, Juliette Papá. Batango Ecos 1-9, prossiga no corredor HE 1000 pés, reporte no Parada Barra. Autoriza a pressão para 2500 e foi direto para Valença. Mantenha ainda 1000 pés a guarda, Ecos 1-9. Ecos 1-9. A 3835, chame a torre em 1-9-8-9-5. 2-2-5, poderia informar só o vento para o papai de leite papá? Azul 2662, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, no zero nós. Autorizado pouso, pista no zero, azul 2662. Papá, Juliette, papá, informo vento no 50 graus, no zero nós, devido ao sequenciamento da presente, faça um 360 com curva pela esquerda, aguardando instruções. Para um 360, com curva pela esquerda, aguardando instruções do papá Juliette, papá. Tá 3567, decolado 236, chame o controle, 120.8, por favor. Controle Salvador, tá 3567, tchau. Salvador, tá 3835, passando Serra Linda, 372. Tan 3835, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 2. Aguardar no 0 no 2. Trabalho. Controle. Controle de Salvador, Tan 3567, boa tarde. 3567, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 340, via saída Arbordo. Nível de voo 340, Arbordo. Papá, Juliette, papá, faça o novo 360, guardando instruções, direção 1 no meu pés. Tem como diminuir bastante a velocidade aqui, aproximar lento e aguardando o pouso do azul? Negativo, papá, Juliette, papá, informa mais dois tráfegos na final do ano zero. Papá, Juliette, papá, tá mantendo espera. Azul 2662, Solos 37, agilizando direito, 1 no 2, 1 no decimal, né? 3 no 1 no livre Azul 2662. Tan 3835, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista no 0, vento 3235. Juliette Papá, faça um novo 360 com curva pela esquerda, informo a TR da Passaredo como último após o mesmo ser autorizado. Quem é que está fazendo 360 pela esquerda, o Papá Juliette Papá? Gente, mantém a posição no 884. Controle, eu tenho 3567, pode jogar na prova de Eleva. 3567 autorizado, vai Eleva. Controle de Eleva, tá 3567. Mora, mantém a sua alta. Eu 3231, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 09 nós. Livre de pouso, 2231, passarelo. Pai Juliette Papá, autorizado final da 17, aguardando autorização de pouso. Gente, já ingressando na final da 17, visual com o ATR na curta final. Papá Juliette Papá, autorizado pouso pistão no 7, vento no 50 graus e no 0 nós. Livre pouso no 97, Papá Juliette Papá. Eu no 884, autorizado anel e manter pistão no 0. Anel mantém, no 0, voo muito forte. Beleza. Pode estar pro do Sierra Vitor 366, descendo para 2500. 581, não reportará pronto. Direita 2231, salas 41, direita 1, 21, decimal 1. Direita 21, boa. Aê, Bri. Um abraço aí. .84, autorizado de decolagem, pistão na 0, vento 160 graus e na 0 nós. Além da cola no 0, de baixo. Juliette Papá, salas 4-2, confirme empate. A do Backtrack, reporte livrando na Romeu, Papá, Juliette Papá. .3567, chame o centro Recife, em 128, décima 8. Prosseco Recife, .3567, boa tarde. Boa tarde. Oxa 6327, autorizado Alera, mantém pista no zero. Mantém. Voo no 884, decola 243, chama o controle, 120, décima 8, morro. Vai chamar o controle, 120, voo 984. Firmo, 1208. 208, obrigado. Tá. Meia 2581. Esse reporte estabilizado para o 2581. Portará. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, voo 884. Pouca, Jamo, Aracaju. Voo 884, boa tarde, contato radar, vou para o nível 230 via saída Pouca. Saída Pouca 230 autorizado, voo 884. Papai Juliette Papão, estaciona a frequência livre, boa tarde. Oxana M3327, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Iniciando M3327. Está coordenando em 120, decimal 8. É que eu vou 90, frequência livre. Poxa, na M327, decolando as 4:06, chama o controle, 120, decimal 8. 208, poxa. Obrigado, bom domingo. Controle Ocean 6327, decolamos na sua escuta. Na 6327, contato radar, contar o nível de voo 240, após 2000 pés, voo direto coral. Direto coral, 2000 pés, Ocean 6327. Utilizada no final da 10, Fosfera 2581. Fosfera 2581, chame a torre em 1895. 7895, obrigado. Salvador, Fosfera 2581. Fosfera 2581, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 10, 11. Aguardando pista livre, o 2581. 2581, após o pouso, segue para o pátio militar? Pátio de autoridade. Ciente. Série 2581, autorizado pouso pista no zero, vento no 70 graus no zero, nós. Autorizado pouso pista no zero, capítulo Série 2581. Tanto 3155, decolado às 49, chama o controle, 120, decimal 8, mão voo. 208, só 3145, 3145, obrigado. Salvador, outra 3155, cruzamento 500, saída da EL. 3155, contato radar, só para o nível 320, via saída da EL. 320, via da EL, tá 3155. 1884, chame Recife, aí 1245. 2545. 3155, pode ir para o Israel ou Leda? 3155 vai Leda, após Leda Mótima. Leda após Leda Mótima, então é 3155. E 52, por solicitação do controle após decolagem, chama em 119.8. A gente informe se o tráfego fizer o backtrack na pista irá interferir. Então, inicialmente, mantém um ponto de espera assim que o Embraer da Força Aérea liberar a pista ser autorizada. Espera B581, Solas 51, agilizando autorizado. Backtrack, reporte livrando no Pátio Autoridades. Backtrack, Pátio Autoridades. Muito obrigado. 2581. Como se o tráfego está sendo na pista irá interferir? Gente, autorizado o ingresso, reporte quando pronto, G52. Diga. ILS fora, irá me chamar o controle GM52. Fazendo 02, boa tarde. Está em contato radar agora 65 milhas de leste em Salvador. Foi inicialmente na prova do VOR, mantendo nível 190. Salvador está 3155, desvio à direita, proa 220. Está livre desde isso, confirma apenas aeronave? É, o está 3155. Esse livro tem Mike Golf Mike, chame a torre em 19895. Ah, tudo bem. O 6327, chame o centro Recife em 125, decimal 1. 127, decimal 1, vou chamar, obrigado, bom domingo. Mike Golf Mike, não atrás vou reportar, autorizado estar presente. O pátio da Aerostar, reporte na curta. Mike, Golf Mike, vento 160 graus, 90 nós. Evite sobrevoo de viaturas e aeronaves, reporte no solo controlado. Mike, Golf Mike, Sol 856, frequência livre, boa tarde. Sou 3155, chame Recife, em 1251. 1251, sou 3155. 952. Lembrando que após decolagem, chama o controle 1119.8. Autorizada a decolagem, pistão na 0, vento 150 graus, 119. Condo 076, clock the idle via Boss Arrival, descend 4,000 feet, QNH 1011. Condo 076, clock Boss Arrival, descend 4,000 feet, 1011. Radar Condo 076. Roger. Traveler Condor 076, thank you. JV 52, decolada 02, chame controle 119.2. JV 52, controle GV52, decolada. GV52, mantenha o rumo de decolagem até 2.510, aguardando para curvar à esquerda. Firme intenção, primeira passagem, passagem padrão 2. GV52. GV52, confirme primeira intenção, será a passagem padrão número 2. Intenção, mantém 2 amperes para não entrar na camada. E 5% padrão 3. GV52, mantenha 2.000 pés, faça obturação, curva à esquerda na proa 325. Yes, a proa 325, GV52, mantemos 2.000 pés. Se você tiver condições, convia a esquerda na PRO 280. Ele PRO agora 280. GV52, somente confirmando, a arremetida vai ser sobre o marcador externo ou sobre a cabeceira? E vai manter a mesma altitude até o final ou o senhor vai variar a altitude? Esse é a cabeceira, GV52, vai descer no padrão 3, na rampa. GV52, curva à esquerda para 270. GV esquerda para 270. 52? 52, prossiga. Você é pro 280, para encavalar com a pista, para com a final? Está autorizado o GM52, aposto quando pronto para iniciar o procedimento padrão 3. Fora, GM52, obrigado. Oxenai 6355, autorizado a alinhar e decolar pista na 0, vento no 6, 0 graus e no 0 nós. No 6998, acione identificação, autorizada a chegada mar e desça para o nível 050. Condor 076, reduce speed 2209. Rota 0763, 2209. Rota 02, autorizado voar direto Conde. Autorizado Conde, Rota 02. M355, decolada 08, após decolagem, manterá um nível 100. Chame o controle em 120, decimal 8, manterá o nível 100 até 30 milhas. Ok, 30 milhas, restrito uma centena, chama agora 108, 6355, estacionei, obrigado, boa tarde. 52, somente em função dos tráficos visuais prosseguindo para Salvador, a emitida dessa vez vai ser feita com curva à direita. E o senhor vai manter 1.500 pés, espera visual inicialmente sobre o farol da barra. Então, curva direita, 1.500 pés, aguardando no farol da barra, GM52. Oi, me atende. Sondo 076, after the low position, fly heading Serra Vitor 366. Sondo 076, after Pino, confirm the heading again. After the low fly heading Serra Vitor 366 to Ernaz procedure. Ah, okay, corner 066, after position, Pino, we proceed to direct to the point Sierra Victor 366 for the arena approach. That's correct, corner 076. Canaria 365, informa desvio à esquerda, devido informações. 355 livre, desvio, confirma apenas a proa e por quantas milhas? Por enquanto, proa 160 e aproximadamente 10 milhas, 15 no mar. 6355 já está voltando na sua visita? 6355. So 076, descend 2,500 feet, connect 1011. Clear the final RMAS procedure, report passing Cerravitor 366. Go 076, continue descend only to 2,500 feet, 1011, clear the RMAS road runway 10 and call you passing Cerravitor 366. Go 076. Hello, Salvador, 1,079. 2. A emeta suba 2.500 pés e chame o controle 120 decimal 119 decimal 8. 152. Controle cordial, boa tarde, está passando 8 kV. Passando 8 kV, boa tarde, para suas condições visuais. Confirme se está acionado 0162 e o seu POB. Estamos acionados, 0162, 07 da bomba. Pelo Zulu. Pelo Zulu, prossiga via corredores, reporte no CEASA ou quando visual com o campo. Controle, Rochamer 6355, em Leza tem uma formação bastante pesada. Poderia a gente fazer a gentileza coordenar a Mótiva pra gente? A 6355 está livre de usar a direita, aguarde para voar mótima. Ok, ele desliza a direita, se chamará para voar mótima. G52, poderia comprar já a direita? Eu vi a direita na Pro 240 inicialmente, o G52. Pro 240. 290, já passou o Guarda do November, confirma o seu POB. Zulu 90, prossiga em condições visuais via corredores, reporte através de Paris.